chegamos agora ao episódio 5, Carne e Pedra, Flesh and Stone. Este é a continuação direta do episódio agora há pouco do Tempo dos Anjos, ou seja, ainda estamos na história, vamos descobrir finalmente o que que aconteceu. Doutor deu um tiro no teto, e aí o que que aconteceu? Por causa da nave que estava no teto, o tiro que o Doctor deu ativou a gravidade artificial da nave e todo mundo foi puxado, deixando os anjos no chão da caverna. Mas isso não deteve por muito tempo os anjos, não, porque a galera entrou da nave, mas os anjos também. Lembra que eles são super velozes, então no que eles mal entraram na bodega da nave, os anjos já estavam atrás, era nesse gênero, entendeu? Aí o que que acontece? O Doctor, pra poder abrir uma escotilha, precisou mexer na luz do corredor onde ele estava, né? Mas por quê, né? Logo na luz, a única coisa que tá detendo a porra dos anjos. Aí o Doctor vai lá e mexe na caralha da luz pra poder desligar. E todo mundo, ó, fica de olho nos anjos, não pode deixar os anjos. E aí, o que que tá acontecendo com os anjos? Acho que foi um dos melhores usos de arma de fogo que eu já vi, de ficar disparando armas o tempo todo pra gerar um pouco de luz pra você conseguir enxergar onde as pragas estão, né? Né? É aquela história que eu falei no episódio passado do Nerd Maratonista, que os episódios com os Apen Angels é aquele de segurar o na mão, né? De ficar com o esfíncter tão apertado que não sai nada, né? Tamanha tensão. Mas e daí? O Doctor e os outros chegam na sala de comando da nave. E daí? O que que acontece? O que que está acontecendo com M. Pound nesse meio tempo, dona Ana? Bom, ela tá conversando, tentando se situar ali na situação, e daqui a pouco ela começa a enfiar um 10. O que foi que você falou? Nada, não falei nada. Deixa passar. Daqui a pouco a conversa evolui pra outra coisa. 9. Isso tá esquisito. Você falou 9. Não, não falei 9, não. Não, 8. Como assim? Eu falei assim, ela tá em contagem regressiva. O Doctor percebe que ela tá em contagem regressiva, só não sabe exatamente do quê. Mas não demora muito pra ele entender que ela tá, na verdade, aliás, ela não precisa falar muita coisa. O próprio Anjo Bob acaba soltando mais informações do que ele achou que seria interessante. E o Doctor percebe que a Amy tá contaminada com aquele anjo que ela tinha visto. E que o único jeito dela ficar segura, pelo menos provisoriamente, é os olhos dela não continuarem refletindo o anjo. Ou seja, ela ficar de olhos fechados. Então, pra quem tava achando que aquele filme Bird Box lá, pessoal tudo de olho vendado, era muito... Sacanagem, era só o que muito faltava. Novidade. Não, era só o que faltava. O povo tá querendo fazer desafio Bird Box? É, cambada de filho da puta. É. Experimenta fazer desafio Bird Box enfrentando o Weeping Angels. Aí tu vai ver o que é bom pra tosse, tá? Cambada de burro anormal, candidato ao prêmio Darwin. Puta que me pariu. Ah, bom. Mas aí é que tá. O Doctor e a Amy e o resto da patota se encontram dentro da nave e eles vão até o dispositivo de criação de oxigênio dessa nave, que é uma coisa de outro planeta, uma coisa maravilhosa. É nada mais, nada menos que uma porra de uma floresta inteira dentro da nave. A nave tem uma floresta. Percebe, ouvinte? Presta atenção. A nave tem uma floresta para servir de gerador de oxigênio. Isso é que se chama tecnologia sustentável, né? Não, isso é tecnologia de ponta, de galho, de raízes e folhas. De puta, Ana, porra, Ana, de ponta, de galho, tá bom, eu pedi, tá bom. Aí, o que que acontece? Tá, o papo vai, papo vem, eles começam a fugir, os anjos estão atrás deles, os anjos começam a invadir, o anjo Bob, então, tá enchendo o saco do doutor toda hora. Ah, doutor, entrega a Amy pra gente, a Amy tá ferrada de qualquer maneira, já tem um anjo no olho dela, então dane-se ela, larga ela aí que a gente vai pegar, o doctor, logicamente, vai puto com essa história, vou largar merda nenhuma, vocês não mandam em mim, caralho, quem manda aqui sou eu, porra. Aí, numa dessas brincadeiras, um anjo consegue agarrar o casaco do Doctor, que ele tem que fugir largando o casaco pra trás, né? Fazer o quê? Ainda bem que ele não pegou pela gravata borboleta, e aí ia ser um crime, né? É, ou pelo tupetinho, nossa, aí não ia ter mais como largar. Né, ou pelas sobrancelhas. Não, aí ele não ia conseguir pegar. Eu sabia que tu ia mandar essa. O Dr. Reeve e o Bispo, que a gente não falou até agora, que teu, seria, entre aspas, o sargento da tropa, chamado de Bispo, né? Então eles vão pra dentro mais da floresta pra tentar encontrar o problema que tá acontecendo. Que, aliás, a gente não falou que a bodega daquela porra, daquela rachadura, apareceu na nave. Inclusive, fez um brilho fortíssimo. Que até assustou os anjos. Então essa rachadura tá fazendo alguma merda. Então tá acontecendo alguma porra nessa rachadura. Outra coisa também interessante que aconteceu nesse meio do caminho é o Doctor mostrar que essas árvores são árvores, sim, mas também são tecnologia. Elas têm fios e peças de computador dentro da nave, elas são biotecnologias. Olha, que coisa incrível. Aprende aí, Rio 92. É interessante aqui, é só fazer uma anotação que, como a Amy tem que ficar de olhos fechados até que o anjo que se infiltrou na cabeça dela seja destruído, o Doctor acaba decidindo deixar ela aos cuidados dos soldados. Eles fazem assim uma formação protetiva, ela tá ali no centro e eles estão ao redor, enquanto ele, a River e o Bispo vão seguir adiante para tentar pegar a central de comando efetiva e ver se eles conseguem fazer a rota de escape deles. Uhum. E a Amy fica ali parada, ela, mesmo de olhos fechados, ela percebe que tem um brilho muito forte, né? E os soldados começam, eu vou lá investigar. E ela começa a conversar com os soldados que ficaram para trás, fulano não voltou. Que fulano? Não, fulano, ele foi lá investigar a luz. Não, não tinha fulano nenhum, era só eu, você e outro colega aqui. Não, foi mais outro, foram dois lá na frente. Não tinha, era só nós. Quer dizer, os caras começam aí na direção da luz, começam a sumir. Uhum. Pra tu ver que essa bendita dessa rachadura ainda é mais perigosa que a porra dos anjos, né? É, à toa que deixou eles apavorados. Uhum. Na hora que eles começaram a perceber o tipo de energia que tinha ali, foi assim, isso aqui é muito forte pra mim, quero não. Aí, como a Amy é a dona da rachadura, entre aspas, né? Porque o primeiro lugar que a gente viu a rachadura foi no quarto da Amy. Ela é a única que não tá sendo afetada por essa história dos caras sumirem do espaço-tempo, né? Ah, muito bem. O papo vai, papo vem. Todos os clérigos acabam sumindo, só sobrou a Amy. O tal do bispo, o bispo Otaviano Costa. Não. O bispo Otaviano, ele é morto por um dos anjos e o Doctor guia a Amy até ele através do som da Screwdriver, que é o segundo som melhor do Doctor Who, é o som da Screwdriver, né? Só perde pro som da alegria do freio de mão puxado da tarde. Nerdmaster, a gente esqueceu um pequeno detalhe aqui. Diga. Assim, colocar um pequeno parênteses. Antes do Doctor se afastar com a River e o Bispo, ele chega perto da Amy, que já tá de olhos fechados, e ele começa com um papo estranho, umas palavras sobre o passado, sobre uma conversa que tá aparecendo ali meio desconecta. Se a gente olhar bem, o cabelo dele parece um pouco diferente, ele tá com casaco, ele não tinha perdido o casaco? Como é que ele tá com o casaco agora? Sabe quando a gente percebe que tem umas coisas estranhas naquela cena, mas você não consegue atinar exatamente o que que tá rolando? Aí, bom, fecha o parênteses e deixa isso reservadinho, deixa reservadinho. E se eu te disser, e como uma boa besta quadrada que eu sou, eu não percebi porra nenhuma dessas na primeira vez e talvez até na segunda vez que eu vi esse episódio. Olha, a primeira vez que eu vi, eu não me dei conta. Eu admiro. Eu senti que tinha algo de estranho, mas eu não consegui atinar com o que era. Posteriormente, eu fui ler algumas coisas, óbvia, né? A gente vai ler matérias falando, aí o pessoal apontou, o cabelo dele tá estranho. Ele tá com casaco, ele tá com a roupa, diferente da roupa que ele tava usando quando ele se afastou. Então, aí vinham as teorias. É outro Doctor? É o mesmo Doctor? O que que tá rolando? É o Doctor do futuro? Ou é um Doctor do passado? Oh, meu Deus, o que está acontecendo? Ficamos naquele naquele momento eu li ali e falei assim, maldita Ana, por que você está lendo esses spoilers? Sai daqui, sai daqui. Mas é, não, mas no caso não são spoilers, você já viu o episódio, você correu atrás depois, pô, não é spoiler isso. Não, mas naquele momento, veja bem, eu vou considerar que eram spoilers porque eu estava fazendo maratona de Doctor Who, na verdade a temporada, essa temporada já era um passado remoto de quase 2 anos quando eu estava assistindo, e o que eu estava lendo estava me levando para spoilers, eu tive que parar. Falei assim, não, eu tenho que fazer o seguinte, quando eu terminar tudo, terminar a maratona, não tiver mais episódio novo pra assistir, aí eu leio. Porque senão eu vou acabar ficando maluca. Bom, então o que que acontece? O Doctor, né, traz a Amy até ele com a screwdriver, a Amy tá fingindo no melhor estilo desafio Bird Box, né, ela tá fingindo que tá vendo pro que os Hyper Angels não ataquem ela falha miseravelmente, porque como todos os outros candidatos a prêmio Darwin que estão fazendo essa merda desse desafio Bird Box, se o ouvinte não sabe o que é desafio Bird Box, fique feliz de não saber e não vá atrás não, foda-se o desafio Bird Box. Isso, não procure isso sobre. Fique não, quieto. foda-se o desafio Bird Box, esquece. Vai ver o filme, que não é também essas coisas todas, não é essa Fanta toda, não é essa Coca-Cola toda, tá lá na Netflix, é só um filme ok, tá? Ok, mas foda-se, né? Eu preferi o livro, mas dane-se. E sim, o idiota que já leu o livro. Mas bom, vamos lá. Aí, o que que acontece? Os anjos consomem, acabam consumindo a energia toda das naves, né? Porque eles estavam se regenerando, já estão full anjos completos, vamos assim dizer. E eles conseguem, inclusive, desativar a gravidade artificial da nave. E o doutor tava contando com isso, porque a rachadura estava ali perto deles, né? Os anjos ainda continuam atacando. A Amy é teleportada até onde o Doctor e a River estão. A gente já falou que o bicho morreu, tal e coisa. Aí o que que acontece? Ao consumirem toda a energia da nave, os anjos já estão agora full Weapon Angel, né? Full power, tal e coisa. Mas eles acabam também desfazendo a gravidade artificial e a rachadura. Lembra? Eles estavam perto da rachadura. A rachadura suga os anjos para dentro dela e fecha completamente. Só que depois disso, houve uma explosão que causou a bendita da rachadura. Então, em algum lugar, num ponto qualquer do tempo que a gente ainda não sabe, houve uma explosão tão forte que criou esta bendita desta rachadura. Tá, ok. Então, parece que tá tudo certo, volta todo mundo pra tarde. Quando se fala todo mundo, é simplesmente o Dr. AM e a River, e só. A River chega e conta que matou um bom homem, e era por isso que ela estava, inclusive, em cativeiro, que aquela patrulha lá, aqueles soldados, eles estavam, na verdade, era guardando a River, que ela estava como prisioneira, sob custódia do bispo e dos clérigos. E ela vai ver o Doctor de novo quando a Pandórica abrir. Mas que cacete é uma Pandórica, Donana? Ela não diz, afinal de contas, spoilers! Mas o que que o Doctor acha da Pandórica? Isso é uma lenda, isso aí é histórias para crianças dormir. Eu só ganho um sorrisinho enviesado da River, bye bye. Ela aciona um sinal para ela poder ser teletransportada de volta para a prisão onde ela se encontra, ou para a nave, né, no caso, que está circundando o planeta. Né? E o pessoal da nave já estava preparado para fazer tipo a limpeza final, agora para tirar os restolhos da nave que caiu. E só sobra mesmo para o Doctor olhar bem para a Amy. Aliás, a Amy já tinha comentado antes com ele, falou assim, escuta, vocês dois, você e a River, vocês parecem marido e mulher, né? Não somos casados, não tem nada a ver. Elas, pelo menos o Doctor da agora não acha que... Mas spoilers, né? Spoilers! Aí eles voltam pra Tardes, da Tardes eles voltam pra casa da Amy, no mesmo dia que eles saíram, e ela conta que vai casar com o Rory, né? A Amy começa a dar uma paquerada forte, né? Uma paquerada violenta do Doctor e beija o Doctor na boca. Olha que coisa, não? E isso mata todas as rúvias do mundo de inveja. Eu acho que matou o Doctor também do coração. Pelo menos um dos corações dele deve ter dito, não, para com isso, não, o que? Para. eu lembrei tanto daquela piada da Cassandra sobre o Doctor ter tantas partes, tantas sem uso. Por que eu lembrei disso de novo? Meu Deus, o que é? E isso termina o episódio 5. Muito bem.